já começa a bagaceira, tá formada. Junto com os parceiros, junto com as mulheres safadas. Recalcado, eu fico lá, ó. Só falando mal, eu dou risada, mostro o dedo e faço um sinal. A mulherada fica louca, querendo conversar, eu não converso. Eu pego e faço tuchonar. Eu quero a novinha coroa também. Eu quero a santinha, me liga, meu bem. Te pego de jeito e você fica zente. Convida pra ceia a 1100. E desde os 13 anos eu já saía pras baladas, curtindo até umas horas e pegando altas danadas. Sem essa de amor, sem essa de ilusão, herdeiro da esbórnia e putão de coração. Meu legal que mais dinheiro, cola com os parceiros. Humildade é a chave pra conquistar o mundo inteiro. Quem quer respeito, dá respeito, é assim que tem que ser. Quem é certo pelo certo, cola com nós no rolê. Meu legal que mais dinheiro, cola com os parceiros. Humildade é a chave pra conquistar o mundo inteiro. Quem quer respeito, dá respeito, é assim que tem que ser. Quem é certo pelo certo, cola com nós no rolê. Quero mais fama, quero grana, mulher na minha cama, quero frevos verdadeiros e pra longe os que me engana. Tudo que me deseja, eu te desejo em dobro, tipo piratas do Caribe, atrás do tesouro. Mais humildade, mais lazer, mais azaração, menos recalque e olho gordo. Menos falação, cifrão que banca a mulher, cifrão que compra a carreta, cifrão pra nós ostentar. Recalque só te traz treta, mas não me importo. Só quero que me entenda enquanto tu me critica. Mas meu ibope aumenta, ou LA e sei chegar, também sei sair. Meu convite é minha postura, minha conduta pra subir. Menos recalque, mais dinheiro, cola com os parceiros. Humildade é a chave pra conquistar o mundo inteiro. Quem quer respeito, dá respeito, é assim que tem que ser. Quem é certo pelo certo, cola com nós no rolê. Menos recalque, mais dinheiro, cola com os parceiros. Humildade é a chave pra o mundo inteiro. Quem quer respeito, dá respeito, é assim que tem que ser. Quem é certo pelo certo, cola com nós no rolê. Na caminhada da vida, menos recalque, aí firma, traz mais cifrão pra nós. Que a noite me instiga, quero prazer, mais amor pra gente se envolver. Menos treta na quebrada, pros moleque viver. Um minuto de oração, um pedido de benção, um beijo pra eu tentar pilotar seu coração. Que tem o dom de brilhar, brilha até na escuridão. O meu clarão te ofusca, mais um pipoco do trojão. Já exalou o cheiro da natural, dentro da nave ficou o seu perfume imortal. Vai passar mal todo cu que por mim tem seu recalque. Não faz falta no meu time, nunca vai ser um desfalque. Menos recalque, mais dinheiro, cola com os parceiros. Humildade é a chave.